Salema Alfa, Decolol 58, de imediato autorizado o cruzamento do campo, reporte livrando o eixo da 1022. Reportará livrando o eixo, o Salema Alfa. Gente, gol no 1-69, pronto, papo. Gol 1-1-69, autorizado Guarulhos via Upzulu 1-0, Taubaté, nível de voo 360. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5-1-0-6 e controle Salvador opera 1-1-9-8. Correto, gol 1-1-69. Chame para feedback acionamento, portão 10. Salima Alfa livrou esse da 28. Oscar Lima Alfa, em Buraquinho, chame o controle Salvador, 1-1-9-8. Buraquinho, 1-9-8, Oscar Lima Alfa. November Oscar, o IS, está autorizado, reporte na Taxi Romeu. Recife 2685, 12545, azul 4206, boa. Controle, boa tarde, papapapá, Oscar Lima Alfa. Oscar Lima Alfa, mantenha 1.000 pés até se afastar 10 milhas delta mais aqui de Salvador, após estar autorizada a função para o 095. Confirme seu estimado de posto para São Gonçalo do Amarante. Estimado aos 2331, após 10 milhas, autorizada a subida para o Oscar Lima Alfa, mantenha 1.000 pés até lá. O senhor vai manter o litoral a seu destino? Inicialmente sim, senhorita. Se tiver condições, o senhor tem um estimado para ingresso na terminal Aracaju? Aguarde, por favor. Controle, Oscar Lima Alfa, ingresso terminal Aracaju, estimado 2030. 2030, copiado, grato, Oscar Lima Alfa. Canadá, Houston. Puxando M2-01, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 130 graus, 119. Arinda Paulo, número 06201. Para posicionamento, azul 2712. Autorizado, azul 2712, semi para ataque. Câmara. Oxenem 6201, Zicolol 06, chame controle, Salvador, 119, decimal 8. 198-6201. Controle de Salvador, boa tarde, 6201, Oxenem. Oxenem 6201, contato radar no decolagem, suba para nível de voo 3600, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda e Rumi. Subindo 36, após 2000, Leda, após 01, 62, 10, 01. Autorizado, gol 1169, chame táxi. Solo, Salvador, boa tarde, eu hoje também é 6259, na informação Sierra, gate número 3, copia autorização, Amorim. Chalé 6259, Sierra, confere, prepara Dael, aguarda Bob. Está aguardando cópia, o 6259. Solo, Salvador, Tanto 3897, pushback, acionamento, 0. Tanto 3897, aguarda para iniciar o pushback. Aguarda, 3897. azul 2712, se descarregar para o box. Azul 2712, aguarda a coordenação com a Inferno. São 3897, autorizado para chegar acionamento de táxi. Azul 2712, autorizado retorno para a posição, chame novamente para o feedback. Chamada, 2712. Azul 2712, confirme o motivo do retorno? No frete. Chané 6259, copia? Afirma, tá pronto. Chané 6259, autorizado Guarulhos via UPZULU 10, Taubaté, nível de voo 360. Decola da pista 10, curva à direita, saída da EL, Leda, Motiva. Aciona 5121, controle Salvador, opera em 119, décima 8. Autorizar então Guarulhos, nível de voo 360. Lobia UPZULU 10, Taubaté. Decoda 90, curva à direita, da EL Leda Monte, Washington Folder 5121 e controle 119, decisão 8, Xenem 6259. Correto, Xenem 6259, chame para prospeccionamento, portão 3. Tá pronto, Ian. O voo 9-9 para o táxi. Voo 980 a bordo, 12-14, Xenem do Galeão. Gente, gol 1169. Tá autorizado o táxi. Até, inicialmente, até através do 612, gol 1169. Gente, autorizado inicialmente através do 612, o 1169. Tan 3897, aguarde para iniciar o feedback. Gente, aguarda para iniciar o 3897. Gente, 3897, coordene com a equipe de solo após a passagem do Wang da Gol, que irá taxar para o ponto de espera. Quem liga acionar o feedback, chame para táxi. Salvador, boa tarde, o Azul 2781, sente da informação Serra. Azul 2781, boa tarde, guarda-copia. Guarda-copia conquista 1160. Gente, andando a postura no seu plano sistema, prepara a saída arbor. Agora, está aguardando cópia 2781. Voo 1169, já está autorizado o táxi via Índia para o ponto de espera. O ponto de espera torre 118-95, ajuste padrão, bom voo. Solo de Salvador, agora 645. Colo 645, prossiga. Copiar para Vitória 360. Gente, aguarda a cópia no 645, prepara da EL. Da EL. Confirme o número 69. Autorizado, prossiga no ataque? Afirma, autorizado, segue via Índia para o ponto de espera. Quando lá atue, 118-95, ajuste padrão. Via Índia, quando lá 295. Ou 1169, 63. Weber Oscar Whisky, decolou aos 1 no 3. Está presente, autorizado o cruzamento do campo. Reporte cruzando o eixo da 1028. Autorizado o cruzamento do campo, 903. 3897. Segundo autorização condicional para o pushback. A aeronave já está passando a retaguarda. Coordene o pushback com a equipe solo e semitáxi. Está autorizada após a passagem da nossa instalação. Azul 2781, pronto, copy. Pronto, para copy, 2781. Azul 2781, autorizado, Vitória da Conquista, nível 160. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, saída arbor, transição Elefa. Após Elefa, DCT Oplo, DCT Vitória da Conquista. Aciona 5134 e controle Salvador 119.8. Cliente autorizado no 160 para a Vitória da Conquista, decola da pista no zero, curva direita, arbor Elefa, saída DCT Oplo, após DCT Conquista 5134, transponder e 119.8, controle Azul 2781. Correto, Azul 2781, chame para o feedback acionamento. Cliente 2781. O 1645, pronto, copy? Copy, 645. O 1645, autorizado para Vitória, via Upzulu 44, nível de voo 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Zael, Leda, após Leda, seguro. Aciona 5124, controle Salvador 119.8. Responda, controle 5124? 5124, afirmo. Voo 1645. Vitória autorizada, 2360, rota conforme plano, decola a pista no zero, primeira curva à direita, no cerco da Zael, Leda, seguro. Após ingresso na Elpia, Zulu 44. O transponder 5124, controle de saída 1208. Voo no 65, controle de saída 119.8. 1198, obrigado. Correto, chame para feedback acionamento, portão 2, gol no 65. Vai chamar, obrigado. No 7, corredor 4, sou no meu pé. Lembrança do Whisky, eu no meu pé, decolado da 17, corredor forte. No meu pé, corredor forte, a senhora vai efetuar manobras até 20 milhas? Afirmativa, passa 20 milhas e retorna pelo Interlagos, November Oscar Whisky. A gente reporta 20 milhas Salvador, November Oscar Whisky, mantendo ainda 1 no meu pé no setor, ajuste 10, 13. 10, 13, eu no meu pé, November Oscar Whisky, reporta 20 milhas. São 3897, confirme as pessoas a bordo, não consigo copiar. 230. 230, ciente, são 3897. Autorizado o táxi para o ponto de espera destino 0 via parte principal, táxi Índia. No ponto de espera torre 118.95, ajuste padrão. Ciente, parte do Índia 295. Para nível de voo 3620. Após 2000 pés, veio direto Leda, após Leda, Mote. 360, após 2000 Leda, após Mote, vagou 1169. Pushback. Gente, gol 1645, aguarda para pushback número 2 no setor. Afirmativo, nós vamos ter que acionar em posição, senhor. Gente, gol 1645. Tá bom? Informo que tem aeronave da Avianca no portão 3, será autorizado o pushback dela, posteriormente o seu pushback. É positivo, não vamos poder fazer pushback, vamos ter que acionar primeiro. Gente, chegou no 645. O Xané 6259, autorizado o pushback acionamento de semitáxi. Siga, gol no 645. Nós vamos ter devido ao fato nós temos aqui acionar em posição, haveria possibilidade, não vai interferir com o pushback do balé? Acionamos um motor aqui em posição? Sim, tenho livre acionamento, gol no 645. Ok, para o acionamento, vai dando para o push. da informação via Gol Norte, que é a Viena, que está passando para a bola. Gol no 966, passando identificação, desça para 2.500 pés na proximidade de Vitor 366, justo em Salvador 1014. Vitor 366, Salvador 1014, para 2.500 pés. Sono 0, sobre 2.297. O Chiné 6259, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero via taxiway Índia, no ponto de espera torre 1118-95, modifique o ajuste para 1014. Solo, 45, coordene com a equipe de solo. Após a depois da vinha, a carreta guarda ingressar na Taxi Índia, tem livre acionar feedback, chame táxi. Continuação com a equipe de solo. Após o movimento inicial táxi, está liberado o pushback do 6450. Plano 3283, tá pronto para a cópia? Afirmativo. Plano 3283, autorizado Brasília, via UPSLU 17, conforme rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Aciona 5131, controle Salvador, opera em 119.8. Autorizado Brasília 360, decola da 10, Arbor Elefa, UPSLU 17. 1-3-3, 1-3-1, é o transporte, controle 19-80, curva direita, 3-2-8-3. Correto, 3-2-8-3, chame para pushback acionamento, porta 9. Papapá, uniforme, mais uniforme, prossiga para o controle Salvador. Продолжение следует... Hotel para Salvador, o uniforme Mike uniforme? Gente, acione o código inicial, acione o código 0135, modo normal, aguarde para a modificação das regras e contato radar. Então, Romeu Golf, prossiga. Vou passar, ó, Romeu, até o Romeu Golf, mantenha a linha do litoral, 500 pés, reporta o través do Parque Metropolitano de Pituaçu. Vai lá até a linha do litoral, confirma, vai chamar em Pituaçu, ok? Afirmativo, reporta no través do Parque Metropolitano de Pituaçu, o Hotel Romeu Golf. Certo, reporta no através de Pituaçu, Romeu Golf. Pai uniforme, papai uniforme, mais uniforme, acione identificação, se apresente modifica plano para regras de voo e instrumento. Pula para nível de voo 090 na chegada Mari. Somente para informação, procedimento em uso em Salvador é o RNAV, aeronave homologada RNAV. Uniforme, Mike uniforme, suba para nível de voo 090 na proa da posição IPAP, após o SAP, seu programa se revita 366 para execução da RNAV. Canal 6259, autorizado a decolar, destino 0, vento 110 graus, 109. Autorizado sinal RNAV, pistola 0 de Salvador, reporte estabilizado. Certo, autorizado RNAV para pistola 190 de Salvador, 614 de ajuste, reporte estabilizado, passando 366 com 966. Alfa Controle? Alfa. 61 Manilhas, Nordeste do VRD Salvador, serviço radar encerrado. Chame controle Aracaju agora na frequência 120.3. 120.3, comando agora o Aracaju. Controle de Salvador, o Xané 6259, decolou na Dael. Qual é a 259, boa tarde, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360. Após 2000 pés, voo direto Leda, após Leda Módico. Ok, 2000 pés é a restrição, está em ascensão 360, via da El. Após 2000 pés já está, vai voar Leda, o Xener 6259, após Leda Módico. Já Romeu, vou fechando através de Pituaçu. Confirme, senhor. Fala através do Parque Metropolitano de Pituaçu. Afirmativo. Blue Torre 98, decimal 95. Mestre 2. Salvador, o Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, 2 Salvador. Está presente, autorizado o cruzamento da sinal da 10, reporte livrando. Cruzamento da 10 livre, reportará livrando este seu grau. estacionamento Azul 2712. Autorizado, Azul 2712, chame táxi. Camarada 2712. Solo de Salvador, é o voo 1645 para o táxi. Tá com 143 a bordo, 3 horas e 35, hotel da Galeão. Voo no 645, autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via táxi Índia, o ponto de espera torre 1185, ajuste no zero no 4. Livre táxi via Índia, ponto de espera da 10, 295, 2014, o voo 1645, obrigado, bom domingo. Igualmente, voo no 645. Boa noite, é o gol 1645, ponto espera da 10, tá pronto. Voo no 645, autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento 10 graus 099. Livre, alinhar e decolar na 10, gol 1645. Você é o Romeu Golf, já superado o eixo da 10, autorizado vai para pouso em Rimar. Você é o Romeu Golf, autorizado em Rimar, reporte na curta final. Reporta na curta final, Golf. Romeu Golf, tenta remar por conta e risco, vento no aeródromo 120 graus 099, reporte no solo controlado. Em remar por conta e risco, reportar no solo controlado, Romeu Golf. Oi, frequência 98.95. Ou 95. Alinhado e iniciando, voo 1645. Voo 645, gente. 297, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. Boa tarde, é o 966 da Gol, passou o serviço 366, pronto. Gol 1966, sou em Salvador, ajuste no 0 no 4, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Parando, 1966. 51238, Granton. Uno 645, decolou aos 33, chame controle Salvador, 119-8. Uno 198, obrigado, boa tarde. Boa noite. Gol 1966, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 099. Primeiro pouso, gol 1966. Desativou 360, após 2000 pés, foi direto Leda. 360, após 2000, boa Leda, gol. 1-6-4-5. Controle de forma, atenção para a descida. Descarga o leque de forma e desça para o nível de voo 050, QNH 1-0-4. 050, delicado. Salvador, azul 27 no 2. Azul 27 no 2, autorizado para o ponto de espera da pista 10 via pátio principal e taxiway Índia. No ponto de espera torre 118.95, ajuste de altímetro 1014. Principal Índia até o ponto de espera da 10, lá 18.95 a torre, azul 27 no 2. Papá Michael, papá, boa noite. Confirme o horário do plano de voo. Gente, Charlie, Mike, papá. Não possuímos o seu plano ainda, entraremos em contato com a sala ES Aguarde para a cópia. Eu sou 9-3. Solo, voo 9-6-6. Voo no 966, autorizado táxi para o pátio principal via Alfa Juliette, portão 12. Quais são? Portão 2. Oi, boa tarde, azul 2712. Azul 2712, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 120 graus, 079. Alinha e decola pistão 0, 2712. Kenia Gauna 014, autorizada a final do procedimento RNAV da pista 10, foi para o Serra Vita 366, reporte passando o mesmo. Sente, voando para o 366, reportará passando o mesmo para 2500 pés, autorizado o procedimento no quarto. Gol no 645, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterno no 23.8. 251, 238, obrigado, boa noite. Boa. Azul 2712, circulou os 39, chame controle Salvador, 119, decimal 8. Controle 119, decimal 8, azul 2712, boa noite. Boa. Tino 2, decola 1100 pés, na Conde, sobe 170. Azul 2712, contato radar, suba para o nível de voo 170, após 2000 pés, voe direto para a posição Conde. Só mantendo 70, 2000, direto Conde, azul 2712. Controle 9 para o retorno. Centro, November Oscar Whisky, via corredores, reporta ingressando Interlagos para a Ceasa. Reporta Interlagos, November Oscar Whisky. Meia, onde está o portão? Será o 02? Tem condições de executar o backtrack? Gente, voo 96, autorizado, backtrack, segue para o portão 2. Sendo Serra Vista 366, uniforme Mike uniforme. Uniforme Mike uniforme. Chame. Correção, Mike uniforme Mike, chame torre. Frequência no 8, decimal 95, completa final. 108, 95, boa noite, uniforme. Boa. Salvador, Papa, Papa e uniforme Mike uniforme. Papá, papá, uniforme, mais uniforme, confirme? Positivo, passou 366 por a do CAV 372. Uniforme, mais uniforme, Torre Salvador, o ajuste no 0 no 4, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Portar alto, pá. Ali, Mike, papá, né? Escuta. Gente, ali, Mike, papá, confirme o pátio que se encontra em direção de pista. Gente, pronto, copy. Papá, papá, Tchali, Mike, papá. Autorizado São Paulo, Congonhas, via Upzulu no 0, Ubave, Upzulu no 6, conforme rota do plano de voo. Nível de voo 430. Decola da 17, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5145, controle Salvador, opera em 119, décima 8. Salve Salvador, Azul 2781, pronto para pushback treinamento na fase 3. Azul 2781, autorizado sem táxi. Autorizado, 27. Correto, papá, papá, Charlie, Mike, papá. Informe pessoas a bordo e autonomia. Uniforme, Mike, uniforme. Avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 099. Uniforme. Salvador, o 3283 no 89, pronto pro bush. TAM 3283, autorizado, chame táxi. Sim. Cético. Papá, Charlie, mais papá, acionamento a seu critério, reporte pronto para o táxi. Salvador, boa tarde, TAM 3197, ciente da Tango, posição 06, pronto para cópia, Galeão. TAM 3197, Tango, confere, prepara a saída da EL, aguarda a cópia. Da EL, aguarda, TAM 3197. Salvador, Papa, informe Magnifor, livrando, Papa, 30 DBA. Papa, informe Magnifor, táxi via Alfa, se mantém em posição antes da Juliette. Para o táxi, da 3883, com UNOS 86 a bordo, 3:30, Uberlândia. TAM 3283, autorizado o táxi para o ponto de destino 0, e a parte principal, táxi é Índia. No ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, via Índia para o ponto de espera da 10, na 3.2.3. Visual com campo. Visual com campo, 9.3. Chame torre frequência 98, decimal 95. 98.95, 9.3. Uniforme, Mike Uniforme, autorizado Juliette, contorno os portões, reposta na Lima. Lima. 3197, ponto cópia. Charlie, Mike, Papá, tá? Autorizado a reposta na Taxi Papá. Torre Salvador, Papá Romeu, 9.3. Papa Romeo, November, Oscar Whisky, está presente, autorizado, final da 17, reporte vertical de RMAR. Reporta na vertical da RMAR, November Oscar Whisky. Para o táxi, azul 2781, com 68 a bordo, autonomia de 3:10, Fernando Salvador. TAM 3197, autorizado para... Para o Galeão, nível 340. Decola na Dael, Leda, Irume, Upper November 857, Moussu. Transformer 5141, controle em 198, TAM 3197. Correia de aplausos, TAM 3197. Azul 2781, confirmando para o B, 61? 68. 68, copiado, táxi em frente, via parte 3, parte 1. Índia, ponto que espera, torre 1895, ajuste no 0 no 4. Todo confirma a torre para o 3283. 3481 no Índia, ponto que espera, dá 1 no 0, 1895 no 0 no 4, no ajuste 2782. 1895, tá, 3283. Obrigado. Uniforme, Mike Uniforme, Lima, Mike na Quebec, chame torre para o cruzamento e 1 no 8195. Quebec, Aliança, e mantém pistão zero. Eu mantenho no zero, 323. Vertical da Inrimar, November Oscar. November Oscar, Whisky, avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 08 nós, reforma fumaça branca na final da 17. Ciente, livre pouso na 17, November Oscar. Vocês 283, autorizado, decolar pista no zero, vento 120 graus, 089. Maneira como, tá 283. Salvador, boa tarde, Azul 2781, ponto espera da 1-0. Azul 2781, quanto tempo você espera? Mantendo, 2781. Se for Mike Uniforme, mantenha a Taxi Quebec. Azul 2781, autorizado, alinhar e manter, pistão zero. Autorizado, alinhar e manter, 2781. Pistão 3283, reculou 52, chame controle, Salvador, 119, 18. 198, bom, obrigado. Salvador, boa noite. É o 3223, ATA. November Oscar, Whisky, solo 52, confirme, bata. Linhas aéreas. Pan 3283, contato radar, suba para o nível de voo 360, da presente voo direto posição Elefa. Sensacional, Elefa direto para o 360, para 3283. 1735, reporte a linha de fronte, cabeceira 17. Autorizado de assentista, vou estar na linha de fronte, para ele mais tomar. Azul 2781. Na escuta, 2781. Autorizado, decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 099. Autorizado, decolar, 2781. Câmbio! Cruzamento da 1735, reposta livrando o táxi papá. É, 180, pá. Atraso. Mike Uniforme, eu estaciono a frequência livre. Boa. Tasca Ruiz, quero estacionar a frequência livre. Boa. Azul 2781, decolar o 54, chame controle Salvador, 119, 18. 19-8, Azul 2781. Controle Salvador, bora. Controle Salvador, Azul 2781, decolado passando 1000 pés para 1160, Arbor. Azul 2781, contato radar, suba para o nível de voo 1160, via saída Arbor. Sente para 1160, via saída Arbor 2781. Luiz Altituno, após 2.000 pés, vou ir para a posição Elefa. 2.000, vou Elefa, 2781. Controle de Salvador, o voo no 1.168, boa noite, passando 1.180 para o 1.50, quem está sendo? Nono 68, acione identificação, chegada Mário autorizada, desça para o nível de voo 050, altímetro no 04. 050, na para o táxi da 3197, está com 229 a bordo, Campinas 35. A bordo? Afirmo. Na 3197, táxi Apache, Índia, ponto de espera 2, 1, 2, 3, 4, 9, 5, ajuste 10, 14. 1014, Apache, Índia, 1095, bordo. Papá, Charlie, Mike, Papá, autorizado, decolar, pistola no 7, o vento 1, 10 graus, 099. Autorizado, decolar, Charlie, Mike, Papá. O 712 está a 58 milhas noroeste, correção nordeste de Salvador. Serviço radar encerrado, submantém o nível de voo no 70, chame o controle.